Tente 102, autorizado táxi até o hotel, chama no hotel. O senhor decola do hotel ou vai até a cabeceira? Tente, me chame no hotel. Rumba 02, não há tráfego a reportar no momento, ingresse via pista até a cabeceira, reporte a linha de pronto. Cinco horas de autonomia, ciente, Rumba 02. Salvador Azul 2781 para o táxi, TV de 69-330, Salvador. 781 no Libertax, pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera 2-1895, ajuste 90, 15, uma boa viagem. 095, pátio 3, pátio 1 no Índia, 195, obrigado, bom trabalho, 2781. A linha de decolagem, rouba 02. 197, prepara da El, qual minuto para cópia? Da El, guardando cópia. Ponder é o 0260. 0260, vai corrigir, 1202. 1202, controle agora, 11935. Corrigindo, 1208. 208, 1202. Salvador, boa noite, azul 2781, no ponto de cara da 10 Franco. 2781, a linha mantém. Lima bem, 2781. Salvador, boa noite, ao Rumba 02. Confio para o controle. Rumba 02, Costera 2304. Rumba 02, contato radar, passando 1100 pés, nível autorizado é o 090 na saída com. 02. Livre decolagem cabeceira 10, vento no 60 graus, 79. Livre decolagem 10, 2781. No 866, autorizado, descido para 2000 pés, QNH10 na 5, final ILS autorizado e FOB estabilizado. Mini 15, 2000 pés, FOB estabilizado, 866. Voa 02, autorizado, está presente ou para onde o Conde? Presente, voa Conde, rumo a 02. Decola 56, controle 120, decimal 8. 208, boa, 2781. Controle Salvador, boa noite, 2781, cruzando mil pés, perfil da Arbor. Azul 2781, contato radar na decolagem, suba via Arbor para o nível de voo 160. 160 via Arbor, 2781. Está totalmente pronto para o pushback acionamento, aguardando apenas a autorização Galeão. Tá, 3197 já está pronto para copiar? Tá, firme, prossiga. Galeão está autorizado 360, VAP November 857. Decola da 10, curva direita, da El, Leda e Irume. 5524, transponder, 1208, controle. Autorizado nível 360, VAP November 857. Ponto Galeão. Rodando 0, curva direita, perfil da El Leda. 5524 transponder, 1DD decimal 8, 13197, portão 3, pronto para pushback também. Saída da El Leda Irumi. Da El Leda Irumi. Ciente, 3197. No 3, autoridade, chamo táxi. Porto táxi. Controle o 2781. Confirme o gol 1866. O azul da 781. Solita, liberaria a restrição da 15ª milha para o azul? Tem restrições, azul 2781. Não compreendi, é livre ou não, Solita? Tem restrições, azul 2781. 160, por favor. 160, livre das restrições, 2781. Dois sete oito um, voe na Pro de Arbor. Pro de Arbor, 2781. Para confins, prepare a arbor, só um minuto para quatro. Arbor, o nome, confere? Negativo, arbor elétrica. Arbor elétrica, graças. Torre Salvador, boa noite, voo 1866, abaixo travado. Pouso autorizado, cabeceiro no zero, vento no 50 graus, eixo no cheque 3. Abaixo travado, livre pouso, graças. Prepara da EL número 2, Costa, no 705. Duro 21. Decolada 10, curva direita, árvore elefa. 5534, transponder 1208, controle. Da 3197, com 175 a bordo, Campinas, 3 horas e 20, táxi. E táxi, direita Índia, no ponto de espera, 3895, ajuste 9015, uma boa viagem, 3197. A direita é 1895, da 3197. No 866, solo ao 04, direita, 121, decimal 1. 121, direito, 866, grato para o 866, Alfa, repórter de Belgrade. Alfa, repórter de Belgrade, 866. Da 3197, pronto, na espera da 10. Ó, aguarde, aguarde na posição. 3197, autorizado alinhar e decolar carteira no 0. Vento 160 graus, 79. A gente ainda vai aguardar aqui na posição. Quem te informa quando estiver totalmente pronto? 3197. Aguarde. A linha decola com a carteira 10, vento no meio 0 graus, 79. A linha decola com a 3197. Juliette, gol 1866. 1866, Juliette, portão 04. Juliette 04, gol 1866. 8097, decola 06, controle no 208. 208, grato, boa noite, o tanto 3197. Senhor Salvador, boa noite, o TAN 3197, decolado saída da El. TAN 3197, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o 360. 360, quando possível por onde da El, ou Leda? Autorizado após 2000 pés, Leda, TAN 3197. Ok, passando 2000, voa Leda, TAN 3197. Galeão autorizado 360, VP November 857, decola da Lua 0, curva direita, Dael, Leda, Irume, 5540, transponder, 1208, controle. Autorizado 360, VP November 857, decola da Lua 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Irume, transponder, 5540, controle 1208. Correto, 1-2, chame pronto, especificamente. Taxi, Fátima no Índia, no ponto de espera 2295, ajuste 1096, uma boa viagem. Ajuste agora 1096, Taxi, Fátima no Índia, no ponto de espera 2295, obrigado, boa noite, ponto de 1096. Coordene com a equipe de solo, pois a aeronave da companhia passar em retaguarda, iniciando 2 chão para o táxi. Pois a aeronave da companhia está taxando o setor sul para o ponto de espera. Rumba 02, 7 milhas da posição Conde, serviço radar encerrado, mantém nível 090, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Aracaju 203. Salvador, boa noite. O 1099 está pronto para operar do 0. 099, decolagem autorizado no 0, no meio 0 grau, 089. Autorizado a ganhar decolagem no 0, com o 1099. Decolador 1 no meio, 1208. 208. Controle Salvador, gol 1099. Gol 1099, contato radar na decolagem via Arbor, subotado 360. Saída Arbor, sessão 360, sem exceções, gol 1099. No 705 de Britax, via Índia, construir espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 06. Ajuste, ponto via Índia, ponto por décima 2, 295, vou no 705. Informação Victor 2210 Zulu, vento 1, 40 graus, 08 nós. Visibilidade maior que 10 km. Céu parcialmente nublado. 1700 pés. Ajuste de altímetro 10. 15. Nível de transição 045. Temperatura 27 graus. Temperatura na pista 24 graus. Procedimento ILS X-ray para pista 10. Pista em uso 10. Rádio farol Salvador inoperante. Controle Salvador 120 decimal 80. Torre operando na frequência 118 decimal 95 solo e tráfego 121 decimal 10. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway Juliet e taxiway Índia. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 122 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Victor. Over Fodor International Airport. Information Whiskey 2218 0, wind 150 degrees, 07 knots. Visibility more than 10 kilometers. Scattered 1700 feet. Altimeter setting 1016. Transition level 045. Temperature 27 degrees. Era assim que decolou o Zuno 9, o Zuno 208. 208, boa noite, obrigado. Atene, gol 705, boa noite. Boa noite, gol na 705, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o 360. Da El 36, se possível pro Adirume ou Leda, ok? Após 2000 pés, autorizado Leda. Ok, 2000 Leda, obrigado. 1099, chamo requisito 1288, alterna 1353. 1288, 1353, boa noite. Tá. Controle de computador, 3858, centro de informação e elefante. Então 3858, aciona identificação, chegada Mari, vou na Prodi, TAP, descendo para o 050, ajuste no 096. Chegada Mari, na Prodi, TAP, desce 050, ajuste no 096, então 3858. No 705, chame Recife 13325, alterna 1251. 13325, boa noite. Então 3858, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray da pista 10, ajuste 1016, reporte estabilizado. Desce 2000 pés, autorizado LS X-Ray, autorizado LS X-Ray, 3850. controle Salvador, são 3858, estabilizado o localizador, pistão no zero. 3858, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre em 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, então 3858. Salvador, tá 3858, sinal pistão no zero, prender pouso baixar, travado. 3858, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 07 nós, que legal, no zero no meia. Livre pouso, pistão no zero, altímetro no zero no meia, tá 3858. Voo 1168, aciona identificação, vou. Chegada a Mari, voo na Prodig. AP descendo para 050, ajuste no 0 no meia. Voo aí, SAP 1016, voo 1168. Descida para o 050, voo 1168. 050, obrigado, voo 1168. Direito 51, direito 21. Direito, som 21, atrasado 50. Solo Salvador, tá 3858. São 3258, boa noite, Alfa Juliette, gate 02. Boa noite, Alfa Juliette, tá 02, 3850. Romeu Eco para Sierra, aciona identificação, voe Bonfi para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 060, ajuste no 0 no meio.